Sessão 28. De As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 28, do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Canto de Amor. A. M. Eu via, e minha alma, antes de vê-la, sonhara linda como agora a vi. Nos puros olhos e na face bela dos meus sonhos a virgem conheci. Era a mesma expressão, o mesmo rosto, os mesmos olhos só nadando em luz. E uns doces longes, como de um desgosto, toldando a fronte que de amor seduz. E seu talhe era o mesmo, esbelto, airoso, como a palmeira que se ergue no ar, como a tulipa ao pôr do sol saudoso, mole vergando a viração do mar. Era a mesma visão que eu dantes via, quando a minha alma transbordava em fé. E nesta eu creio como na outra eu cria, porque é a mesma visão, bem sei que é. No silêncio da noite a virgem vinha, soltas as tranças, junto a mim dormir. E era bela, meu Deus, assim sozinha, no seu sono de infante, ainda a sorrir. 2. Via e não via. Foi num só segundo, tal como a brisa ao perpassar na flor. Mas nesse instante resumi um mundo de sonhos de ouro e de encantado amor. O seu olhar não me cobriu de afago e minha imagem nem sequer guardou, qual se reflete sobre a flor de um lago a branca nuvem que no céu passou. A sua vista espairecendo vaga, quase indolente, não me viu, ai, não! Mas eu que sinto tão profunda a chaga, ainda a vejo como a vi então. Que rosto d'anjo, qual estátua antiga, no altar erguida, já cabido o véu! Que olhar de fogo que a paixão instiga, que nível colo prometendo um céu! Via e amei-a, que a minha alma ardente em longos sonhos a sonhar assim, o ideal sublime que eu criei na mente, que em vão buscava e que encontrei por fim. 3. Para ti, formosa, o meu sonhar de louco, e o dom fatal, que desde o berço é meu. Mas se os cantos da lira achares pouco, pede-me a vida, porque tudo é teu. Se queres culto, como um crente adoro, se preito queres, eu te caio aos pés. Se rires, rio, se chorares, choro, e bebo o pranto que banhar-te a tez. Dá-me em teus lábios um sorrir fagueiro, e desses olhos um volver, um só. E verás que meu estro, hoje rasteiro, cantando amores, serguerá do pó. Vem reclinar-te, como a flor pendida, sobre este peito cuja voz calei. Pede-me um beijo, e tu terás, querida, toda a paixão que para ti guardei. Do morto peito vem turbar a calma, virgem, terás o que ninguém te dá. Em delírios d'amor dou-te a minha alma, na terra, a vida, a eternidade, lá. 4. Se tu, ó linda, em chama igual te abrasas, oh, não me tardes, não me tardes, vem. Da fantasia nas douradas asas, nós viveremos noutro mundo, além. De belos sonhos nosso amor povoou, vida bebendo nos olhares teus, e como a garça que levanta o voo, minha alma em hinos falará com Deus. Juntas, unidas num estreito abraço, as nossas almas uma só serão, e a fronte enferma sobre o teu regaço criará poemas de imortal paixão. Oh, vem, formosa, meu amor é santo, é grande e belo como é grande o mar, e doce e triste como dar para um canto, na corda extrema que já vai quebrar. Oh, vem depressa, minha vida foge, sou como o lírio que já murcho cai. Ampara o lírio que ainda é tempo hoje, orvalha o lírio que morrendo vai. Rio 1858. Fim da sessão 28.